cima desce o morro, bem lotado, é bicho solto. Muito aberto, só os meus. Ou não, sei que pelo menos uma vez, vejam vocês, aqui o banzo é de graça pelo menos uma vez por mês. É bom, um direito adquirido pelo cidadão comum, sangue. Um dia de visita de encontrar meus irmãos. Negro X já vai colar nesse busão que sai aqui do Partenon. O destino é bairro centro, aí é só colar, trocar uma ideia e matar a saudade dos chegados só pra começar. Coletivos lotados sempre pra todos os lados. Quem depende deles e quem pega tá ligado que aqui não tem frescura, é um, dois. Já foi dada a cara dura, é hoje que os manos tão tudo na loucura. O cobrador tirou uma folga, hoje a roleta é toda tua. Nesse dia rola cada figura, volto no nascer da lua, pode crer. Muito aperto, é só os muito louco. Banzo de graça, ó, que sufoco. Sei que é nós na fita, o coletivo hoje é do povo. Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto. Muito aperto, é só os muito louco. Banzo de graça, ó, que sufoco. Sei que é nós na fita, o coletivo hoje é do povo. Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto. O banzo tá lotado até a janela. Foda-se o VT, chegou o morro, sobrenome favela. Deve ser por isso que os gambé tão mais esperto do que nunca. Hoje desceu a periferia, estão com olho na nuca. Mas dentro de não te preocupa, porque o safado não nos acha nem com duas lupa. Tô eu, meus irmãos e várias mutuca. Intercâmbio me PVC, tuca. Puta que pariu, a porta de trás abriu. Pra não perder o costume, pular na roleta, o zinhozão, Frank e o Daril. Lá do fundo escutei o som do cavaquinho. Era só os partideiros, no comando mestre Nequinho. Pode crer, dos meus, vem pianinho. Muito aperto, é só os muito louco. Banzo de graça, ó, que sufoco. Sei que é nós na fita, o coletivo hoje é do povo. Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto. Muito aperto, é só os muito louco. Banzo de graça, ó, que sufoco. Sei que é nós na fita, o coletivo hoje é do povo. Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto. É simplesmente dar um rolê. São tantos aliados que na correria a gente não consegue ver. Então é assim que vai ser, acredite. Não coço o saco na baia, hoje é passe livre, saia, tem toca da baia. Eu já tô aqui na parada, no ponto, as horas vão passando e eu fico aqui queimando no sol. Socorro, dezembro, Porto Alegre, passe livre, mais de 37 graus no morro. Aqui também esquenta ainda mais que hoje é Grenal, nada mal. Os bandos pro beira-rio tão estrombado, é natural. É só ficar esperto pra de torcida não tomar pau. Grenal, aqui o bicho pega, tá canal. Ha, eu sou gaúcho e tal, vamo aí. Há vários rolés sem treta pra tu curtir com teu guri. Na zona sul, na zona norte, zona oeste, o lado leste é aqui. Onde vários manos saem pra se divertir. Manda um salve a todos os aliados que compõem lado a lado esse extremo aqui. Aí Nitro G, te prepara que na cozinha tem Galdério misturado com MC. É tudo tri. É assim, fazendo barulho, dando dois bagulho. Nunca devendo pra não ter conta, aqui também ninguém carrega embrulho. Dos meus manos eu tenho orgulho. Peraí, o itinerário ainda não é certeza, Porto Alegre é imensa. Ih, que merda de recuo, é vendecendo 347, volta da cobra Alameda, via presídio central. Muito aperto, é só os muito louco. Banzo de graça, ó, que sufoco. Sei que é nós na fita, o coletivo hoje é do povo. Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto. Muito aperto, é só os muito louco. Banzo de graça, ó, que sufoco. Sei que é nós na fita, o coletivo hoje é do povo. Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto. Alarido formado, na cozinha só os confirmados. O ônibus não para, azar aqui já tá lotado. Ali sentado o Deton, bem avon. Batendo a cabeça no teto, vem meu tom. O coletivo é o 347, via PC. PC, Alameda, Partenon. Direto pro centro eu vou, na trilha do rap eu tô. Vai pro centro, do centro pra qualquer quebrada. Hoje é de graça, pega quantos tu quiser, não dá nada. Cada coletivo com sua cada fama, cada um com seu mistério. Qualquer um, 347 ou 470. Tantos outros, tanto faz. Ônibus de quebrada, periférico, sempre carrega mais. Quem conhece as carinhas, sei que sempre andar na paz. Cada um no seu rolê, aproveitando no respeito, eu sei. Eu não é DJ de lei. Andamos quilômetros para pegarmos um ônibus e irmos para casa. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não